Autocontrole? Azul 4234, informo restrição nível 070 até 20 milhas de Salvador. Restrito 070 até 20 milhas de Salvador, 4234. Azul 4234, livre da colagem 10, vento 100 graus, 119. Livre da colagem da 10, azul 4234. Avião no 43, controle. Leve 143, controle. Livro 601, tá livre, chama táxi. Chama pro táxi, tá aqui, 601. Então, 3894, controle. Prossiga, 3894. Como recebe o controle? 5x5. Grato. Leve 143, controle. Xené 6143, controle Salvador. Confirme como recebe o controle. Gente, que foi feito diversas chamadas para o Xené 6143 sem resposta. Quadro, controle 1998, bom voo. 198, grato, azul 4234. Eu fez sobre o mar, já com a proa do farol de Itapuã, a 12 milhas, para ingresso em Salvador. Gente, confirme o tipo de equipamento e pessoas a bordo, até os LEDs. Ok, é o Alfa Sierra 365N3 do FAR, está com 5 a bordo. Gente, o seu Juliette Serra, prossiga para o farol de Itapuã, reporte através do parque do Tocinho. Hotel Juliette Serra, autoriza descer para 500 pés? Está livre 500 pés, ajuste no 092. Hotel Juliette Serra. Salvador, boa tarde, azul 4234. Azul 4234, boa tarde, contato radar, Fuga Restrito 080, sai da PUCA. Restrito 080, na PUCA 4234. 7110, autorizado, chame o táxi. Autorizado, funcionamento na 10 ou não? 5 metros. Tomara, pronto. Esse de abraço, controle. Escuta, controle. Confira o tipo de equipamento. É um Charlie 206, entrado. Siga 219. Azul, prossiga. Confirma aí, destino. Olá. Esse é todo o Azul, achei até o farol autorizado. Está colando no 7 direito, ingressando no litoral, corredor Axé, 0110. Transponder, controle 119, decimal 8, a torre opere 118, decimal 95. Despeitas no farol de Itapuã. Gente, aposta para o assunto. Tá de Zé. 4207 para o 080. Azul 4261, vai cruzando 2210. chamou para o táxi? Gol 601. Pro B? 189, 4 horas, Campinas. Via Juliette Alfa, ponto espera 108-95, ajuste 1012. Bom, foi, boa tarde, gol 601. Noite, Juliette Alfa, ponto espera 12. Obrigado, boa tarde, 601. Até o Oscar Zulu, chama torre 18, decimal 95. Ajusta no 0, no 2, bom voo, boa tarde. Também 143, complete a aproximação, torre 18, decimal 95. 4234, mantendo 080. Do Boeing da Gol, após vai segui-lo com o número 2 no ponto espera, quando pronto, torre 18, decimal 95. Ajuste no 0, no 2, então bom voo, boa tarde, web 6722. A mensagem foi cortada, senhor, não escutou. Via Índia, web 6722, aguarda a passagem do Boeing da Gol, após vai segui-lo na Alfa com o número 2 no ponto espera. Quando pronto, torre no 895, ajuste no 0, no 2, bom voo, boa tarde, web 6722. Via Índia, após a passagem do Gol, Alfa, torre 11895, webjet 6722. Nós. 090 com 12, força. Outra 3897, já poder iniciar o pushback, posição 06 e 06. É um banho da Gol, vai iniciar o táxi agora. Vamos aguardar na sua escuta 3897. No Gol 1567, plantar o táxi com 170 a bordo. 170 a bordo, totalmente 360 e alterna campanha. Dia parte, Juliette Alfa, ponto espera, torre no 895, ajuste no 012. Então, bom voo, boa tarde, bom 567. Pátio Juliette Alfa, ponto espera, 18895, torre, boa tarde, bom trabalho. 567. 397, correndo com o equipe do solo, após a passagem da guarda do Boeing da Gol, está livre de iniciar, chame táxi. Após a passagem, está autorizado chamar a táxi 3897. Confirme intenções de pouso. É, para pouso na pista 17, fazendo o procedimento com curva à direita, se autorizado. Cliente, hotel Juliette Serra, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reportará Juliette Serra. Salvador, boa noite. 8256, Recife, 126, 85. 12685, gol. Boa noite, 56, bom trabalho. Meia, colada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia. Aciona 5557, controle 119, decimal 8. Juliette Serra, na escuta? Afirmo. O senhor tem condições de agilizar o cruzamento do eixo 1028 na perna do vento pela direita, no 7? Ok, eu posso fazer agora, no momento. Ok, agilize o cruzamento, reporte para girar a base 1-7 pela direita, agilize. Ok, tá agilizado aqui. Zulu, só confirmando, se encontra no pátio 4. Autorizado início do táxi, reporte no ponto de espera, ajuste no 0 no 2. Ou no 601, na linha mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 601. 1-8-9-5, 3-8-9-4. 4-2-3-4, chama Recife no 26, decimal 85. Recife no 2685, boa, 4-2-3-4. Torre Salvador, 03894, final 10, trem baixo travado. 03894, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Guarda. 243, boa tarde. Via Alfa, repórter da Juliette, faz essa. Na cabeceira 17? Infelizmente não, senhorita. Ah, pois foi pairado na. Desculpe, na 17, com certeza. Ok, sem interferir com o eixo da 1028, tá livre o pouso na cabeceira 17, pairado. O vento 090 graus, 12 nós, reporte no solo. Informo o Airbus da TAM final de 5 milhas 10. Ok, até o Juliette Air. Voo no 601, não tem livre decolagem 10, vento 090 graus, 12 nós. Iniciando, 601. TAM 3894, continue a aproximação no zero, aguardando a pista livre. Informa o tráfego à esquerda, helicóptero realizará pouso pairado na cabeceira 17 e não interferirá com sua aproximação. Afirmativo. Posição até o Oscar Zulu. Torre Salvador, Web 6722, no ponto de espera. Web 6722, mantém o ponto de espera. Mantém. Salvador, uma boa tarde, Altan 3603, informação e uniforme. 3603, boa tarde, a sua identificação direto SAP para a chegada Mari descendo 050. Sim, chegada Mari para 050, o, não entendeu a PRO, Altan 3603. PRO de SAP. PRO de SAP, tá, 3603. O nome 602 prossegue 2 no 10, ajuste no 012, para nível LS, reporte estabilizado. 2012, livre ADS, patada estabilizada, agora no 602. Salvador, Gol 601, decolou a saída da EL, passa 1400. Gol 601, boa tarde, contato radar com o 360, saída da EL. 360 na EL, 601. Estacionado para o SAT, pronto com o POV de 229, 4 horas e 15 de autonomia, Galeão, alternado 3897. SAT, Juliette Alfa, ponte espera da 10, torre 98, decimal 95, ajuste no 0, no 2, tamo bom, boa tarde, tá 3897. 3897, Juliette Alfa, ponte espera 1895, uma boa tarde, seu bom serviço. Ponte. Ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, mais 7-0. Oi, Salvador, a boa tarde. Gol 1-5-6. Boa tarde, gol no 5-6-7. Mantém um ponto de espera. Salas 25, direito no 219, boa tarde. 219. É o hotel Oscar Zulu? Próximo ao TRAVR 205, após ingresso Juliette, portão 09, China 6143. Salo Salvador, TRAVR 3894, boa tarde. TRAVR 3894, via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Juliette, para ingresso 3894. 24, frequência livre ao estacionar, seu solo 26. Web 6722, vento 100 graus, 1 nós, livre da colagem 10. Livre decolagem 10, metadão. Bono 567 ali mantém após o início da rolagem do Weber. Após o Weber ali mantém, no 567. Nelson Zulu fora do solo, centralizado, curva direita para ingresso, terra do vento, 197 pela direita, circuito. Confirma, o senhor não ia para o farol da barra? Afirmativo, mas se possível, eu gostaria de fazer uns 3 circuitos, senhoras. Depois eu prossigo para até o destino, ok? Ok, ciente. Hotel Oscar Zulu. Ingresso na perna do vento pela direita, 17. Reporte para a base. Vou para a base, Zulu. Está negativo com contato radar. Prossiga corredores. Curva do controle. Salvador, boa tarde, Dan 3897, aproximando a ponte espera cabeceira no zero, para a decolagem está pronta. Boa tarde, Dan 3897, mantendo a ponte espera. Mantendo na segunda transmissão. Boa tarde, Dan 3897, na direita, até o Oscar Zulu. Web 6722, decolado 28, controle 1198, bom voo. 98, Zé. O hotel Oscar Zulu, tô ciente, reporte para a base no 7. Vai para a base, Zulu. Norep 7622, boa noite. 7622, boa noite, contato radar, sua 340, direto da EL. 340 da EL, direto. Salvador, boa tarde, do 9072, tem que dar informação e uniforme. 9072, boa tarde, a sua identificação, autorizado o avanço, prossegue 4 mil pés, com 1.002 ajustes. Ativa, autorizado, chegada bom, para 4 mil, com ajuste na 012. Controle, Salvador, papo e uniforme, Serra Ecotel, está na vertical de Paris e já comprou a da rotatória. Deixe prosseguir a rotatória, reposta no alto do campo, Serra Ecotel. Ponta na visual com o campo, é capitão. Triplo Papa Romeu Lima, controle. Acionou o modo normal 0150 transponder. ADS, Gordo 602. 602, complete aproximação, torre no 8, decimal 95. 18895, Gol no 603. 3603, prossegue 2 mil pés. 1-0-1-2, o ajuste está autorizado a final INS, reporte estabilizado. 2012, reportaria estabilizada, 3.003. Ono 601, no chame Recife, 125, decimal 1. 251, vai chamar 601. Hotel Oscar Zulu, tá na escuta? Só confirme se o senhor vai iniciar a arremetida agora. Ok, iniciando agora, para evitar conflito com o Boeing Nacional da 10, é, reporte para ingressar na perna do vento pela direita. Essa 3 está autorizado, chame táxi. Ecotel está visual com o campo. Serra Ecotel, torre 18, decimal 95. Torre 18, decimal 95, Ecotel, obrigado. Tá. Já recebe o papai da Lima? Alfa já? Agora temos Alfa. Hotel, reporte na vertical da rotatória. Reportará na vertical da rotatória o Ecotel. Hotel Oscar Zulu, prossiga na proa do farol de Itapuã, mantendo espera visual no farol de Itapuã. Afirmativo, vou prolongar aqui o eixo de decolagem e prosseguindo para o farol de Itapuã, Hotel Oscar Zulu. Zé 02, informa o tráfego à direita, helicóptero via litoral não vai interferir com sua aproximação. O vento no 00 graus, 13 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, boa nome, 00. Motorista espera na Praia do Flamengo para o hotel César ou senhora? Negativo, ok? Eu só tenho que livrar o eixo da 1735 e manter espera mesmo no farol de Itapuã, porque eu tenho um tráfego para aproximar da 17 aqui em caso de arremetida. Ok, sem problema. Prosseguindo para o farol de Itapuã até o César. São 3297, decolador 32, controle 1998, bom voo. 98, boa tarde. Salvador, TAM 3897, decolado na sua escuta agora. 3897, contato radar, curva 300, saída da EL. 300 da EL, autorizaria voar a líder da presente, 3897? Autorizado da EL da presente. Da EL da presente, 3897, obrigado. Bom. Pai Uniforme Sierra. Hotel, intenções de pouso, pista no 7. Afirmativo, no 7. Cliente, continue a aproximação no 7, reporte 2 milhas fora. Reportará 2 milhas fora, Serra o Eco Hotel. Estão 10 minutos fora da CBR. Cliente. Romeu Juliette, Alfa, de onde controle? Alfa, Romeu Juliette, Alfa, Yankee, o controle? Objeto 6722, sobre Recife, 125, decimal 1. 251, 6722. Para a descida, o Juliette de Abraão. Juliette de Abraão, desce para o estudo de tráfego, reporte cruzando 3 mil pés. Reportará, Bravo. Tá bom, meu Juliette, Alfa, Yankee, controle. Entro pela direita, prolongá-la, prolongar e aguardar para girar a base. Informo que tem um tráfego indo para Lima Alfa Charlie, final de 2 milhas, 17 para pouso. Não interfira com o mesmo. Ok, vai ingressar na perna do vento pela direita. Da 17, prolongando, aguardando o tráfego em aproximação para a 17 até o seu valor. Sierra Eco Hotel, informa o tráfego à direita no circuito de tráfego, perna do vento pela direita, 500 pés, helicóptero não vai interferir com sua aproximação. Tem livre pouso no 7, o vento no 00 graus, no 3 nós. Ciente, Sierra Eco Hotel. Controle. Sinal de 2 milhas, Eco Hotel. Ciente, Sierra Eco Hotel. Bom, meu Juliette Alfianca, controle de transmissão mais cega, exposição corte, serviço de radar encerrado, chuveira caixa 120, decimal 3. 273, a linha ainda cola, pista no zero, vento no 00 graus, 13 nós. Bravo, frequência livre. Bravo, uma boa tarde. Boa. Oscar Zulu, se é possível, está autorizado o senhor fazer uma espera, final de uma milha, cabeceiro no 7, aguardando só a pista livre. Ok, senhora mentalizada, vamos prosseguir ali para as primeiras faixas, sem interferência aqui, sem interferir no táxi do companheiro lá. Confirme onde é essas faixas. cabeceira 197, senhora. Pouso parado na cabeceira. Negativo, ok? Hotel Oscar Zulu. Mantém o setor final mais ou menos de uma milha, aguardando a pista livre. Autorizado fazer o backtrack, Serra Eco Hotel, para a parte da mata? Afirma, agilizando via pista, Salão 37, Serra Eco Hotel. Ok, para 2000 pés, gol 9072. É, só para informação, Torre, o Hotel Oscar Zulu, ele gosta na condição de pairar. Sem interferir com o companheiro lá em retorno para a mata, ok? Ok, gente, continue a aproximação no 7, aguardando o livre toque e arremetida. No caso, só o toque, ok? Negativa a arremetida ainda. Agora tá livre, o vento no 00 graus, 13 nós. Hotel Oscar Zulu. Zulu. Torre de Salvador, tá 3603, boa tarde. Boa tarde, são 3603. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando. O Hotel Oscar Zulu, só para confirmar, o senhor vai realizar um pouso pairado na cabeceira 17, sem interferir com o eixo 1028. Assim, informo que tem um airbus final 10. Ok, senhor, sem problema, pouso parado na cabeceira. Caso o senhor receba helicóptero esquerda fazendo aproximação, pairada, cabeceira 17, não vai interferir com sua aproximação. Tem livre pouso, vento no 00 graus, 139. É, tem livre pouso, 3603, 990. Decolado 38, controle 1 no 98, bom voo. 98, obrigado, voo no 2, perfeito. Salvador, gol 1273, passa 1500. 1273, contato radar, sobre o 360, saindo da El. Da El 360. Romeu Serra, 9000, boa tarde, acima de identificação, autorizado a chegar da manta. Desça para 4 pés, combi 2 no ajuste. Identificou, chegada da manta, desce 4 pés, combi 2 no ajuste, Serra 9000. Salve Salvador, Oceaner 6259, com informação uniforme, autorização para Guarulhos. Vai, cobre, até autorizado 360, só um minuto, Oceaner 6259. Guardando, linha da distância. Salve Salvador, boa tarde, até 3.